vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Pessoas sofridas e desapontadas, sem perspectiva, dormindo nas calçadas, ou cheias de saúde e disposição, mas sem ter acesso aos meios de produção. Dentro de um país onde tudo que se planta dá, tem gente com fome, sem ter onde morar. Da casa e TVs vem o cinismo, estão fazendo até campanha de otimismo, mandando você sorrir e dizer que é feliz. Às vezes eu penso que estou em um outro país, nos enviam pela goela abaixo um montão de medidas, levando o país pra um beco sem saída. Proteger o menor dentro da TV é muito fácil, meu amigo. Agora eu quero ver, falar a verdade e da decência, sem um pingo de medo de sofrer as consequências. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Os problemas que aqui acontecem, eu digo pra você, o nosso povo não merece. Invente, tente, passa do ano seguinte um ano diferente. Só que a nossa gente já faz isso há muito tempo. Se não fizesse isso, era maior o sofrimento. Nosso grito não é auê, nem de felicidade. É o grito dos que sofrem os cantos da cidade. A realidade muito sofrida, se aqui tudo dá, por que que aqui falta comida? E quando tem, é muito cara. Às vezes é mais cara que os olhos da cara. A minha boca ninguém vai calar. Meu grito é muito forte, não vão poder parar. Eu só preciso das calçadas e das ruas pra expor a realidade nua e crua. Eco 92, no país onde o povo come só feijão com arroz. País da miséria, país da fome, país onde tem gente que nem feijão com arroz come. Eles querem tudo verde, inclusive a gente, verde de fome. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam saber da realidade, saber do sofrimento dos cantos da cidade. Vocês precisam. A inteligência criadora de todos os homens, que é Deus, desce neste momento do som que está rolando e chama você para formar comigo e contigo harmonizar com o artigo 288. É, brother, segura tua mente, brother. Fogueteiro e avião terminam da bala. Vem formar comigo pra você não ir pra bala. Valeu, brother. Então, quem se mete com o tráfico vira presunto. E depois, ninguém fala mais desse assunto. Você pode até ficar impressionado com o que o tráfico tem ali oferecer, mas tenha certeza, você vai morrer. Porque avião vive pouco tempo, não tem sossego, sua vida é um tormento. Vive sempre escondido, segurando o movimento. E o dinheiro que tu ganha, tu não pode gastar. De uma hora para outra, a polícia vai tomar. E se não pagar, eles te metem uma bala. E o seu corpo será jogado numa bala. Depois não diga que não foi avisado de que um dia ia ser executado, fazendo sua mãe uma mulher infeliz. Estaria comendo capim pela raiz. E só quem vive nas ruas pode dizer como é que é. Coração de traficante é na sola do pé. E se você vacilar, não vai ter colher de chá. O bicho vai pegar. Você é eliminado com uma simples bobeira. Os verdadeiros traficantes não vão para a cadeia. No meio da galera você fica respeitado, mas com o passar do tempo também executado. No tráfico de drogas você só sai perdendo. Sua vida é um inferno e vulgar no movimento. Então olhe sua volta e analise bastante. Você pode perder a sua vida num instante. E o sistema totalmente intolerante ensina a traficar e formar o traficante. Uma vida cruel, traiçoeira e pouco dura, porque você prepara a sua própria sepultura. Posso lhe dizer que é uma vida muito louca, entre fogo cruzado com soldados da boca. Repara falam não passa de congruência. Se entrar nesta, meu amigo, não vai poder parar. Vai custar a sua vida. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas eu falo pra você porque sou seu amigo. E não quero ver você assim, desse jeito. Com um tiro de pistola na cabeça ou no peito. E na hora do acerto não adianta gritar, se espernear. O jacaré vai te abraçar e não vai te largar. E aí, meu irmão? O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Essa de fogueteiro e avião também não tá com nada. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E daqui a pouco o bicho vai pegar. O foguete estoura na mão dele, mesmo explode na bunda dele. Vai bum! Estourou! E avião? Avião também. É, lugar de avião é no aeroporto. Aeroporto, meu irmão. Ah, bem. Ô, brother, segura tua mente, brother. Firma tua mente, brother. O bicho vai pegar. Isso. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. Só se preocupam com problemas pequenos, eles não estão nem aí com o que está acontecendo. Se o tráfico rola solto na cidade, eles não apuram a responsabilidade. Mas sentem prazer em pegar um viciado, meter a porrada como se ele fosse o culpado. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. O homem é um cara trabalhador, mas anda trepado pra proteger o que tem de valor. E der o azar de por eles ter parado, pobre coitado, esse cara tá ferrado. Não vai haver nenhuma consideração. Eles prendem o seu ferro e vão vender para um ladrão. Fazem isso com muito estilo. O ferro que eles vendem com eles vai trocar tiro. É o mesmo peso, a mesma medida, pra julgar quem pega peso e quem leva boa vida. Esse problema você nunca mais esquece. Se você precisa deles, eles nunca aparecem. No comércio eles costumam parar, mas com a intenção de não pagar. Mas se te pegam cheio de mercadoria pra você defender o pão de cada dia, eles perguntam pela nota fiscal, querem saber a procedência daquele material. Não se preocupam com uma simples evidência, os sonegadores levam o país à falência. A polícia, militar ou federal, civil, municipal, ladrão ou marginal, pra mim é tudo igual. Carro roubado, menor espancado, trabalhador acharcado, tá tudo errado. Sonegação dos grandes empresários, fazendo do leão um otário. A polícia não toma providência, só querem se meter com gente decente, porque é mais fácil, é mais conveniente que a polícia seja mesmo um órgão incompetente, mal remunerada, mal preparada, dos seus próprios direitos eles não sabem de nada. E o que dirá do direito do cidadão, por quem eles não têm a menor consideração? Jovem, menino ou menina, velho, negro ou pobre, a polícia pisa em cima. Pra quem tem grana, esta é a melhor situação. Comprar o polícia e se livrar da complicação. Irregularidade, arbitrariedade, se a polícia se aproxima, qualquer um treme na base. Mesmo que você seja um trabalhador, que sofra pra viver com um salário de horror. Eles não, querem nem saber, eles não têm educação, eles botam pra fuder. É o mesmo peso, a mesma medida, pra julgar quem pega peso e quem leva boa vida. Diz que a culpa é da má remuneração, só que isso pra mim não justifica não. Se a polícia ganha pouco, a culpa não é do cidadão, que é quem sofre com esta situação. Viver apavorado, assustado, olhando pra polícia com olhos desconfiados. Todo cidadão é inocente, até que se prove que ele não é boa gente. Se o homem faz greve, eles baixam o cacete, quando o correto era eles fazerem o piquete. Meter a porrada no cara otário, que fura a greve, mas quer aumento do salário. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. A polícia, órgão de repressão, que ao invés de proteger, aterroriza o cidadão. Quando o camburão pinta na esquina, o peito quase explode, adrenalina Se você não tem problema, eles arrumam pra você. Se você deve a eles, você pode até morrer. Dever o quê? A sua liberdade. Acharam como se fossem os donos da verdade. Se isso nunca aconteceu com vocês, pode acreditar, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Yeah. A qualquer hora, da noite ou do dia, o sofrimento do povo aumenta. E a poesia conta a história dos cantos da cidade. História de sofrimento, covardia, crueldade e o abandono também faz parte desta história. E cenas que não saem da minha memória. Um corpo prendido no chão e na cabeça das pessoas uma interrogação. Quem era ele? Pra onde ele ia? Se era bom ou se era mal? E o que ele fazia? E quem será o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final? E quem será o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final? Antagonista ou protagonista, isto só depende do seu ponto de vista. Esta história é vivida no subúrbio e tem gente que acha um absurdo. Não acredita que possa fazer parte deste elenco, participar dessa história de tanto sofrimento. E a polícia não acaba com este ato. Muitas vezes ela participa desse fato, cobrança ou queima de arquivo. Só que isso nunca vai acontecer comigo. Muitas vezes julgam pela aparência, acham que a cor negra inspira violência. Este fato me deixa revoltado. Pela cor da pele, o homem não pode ser julgado. E a polícia não acaba com o problema. E o povo do subúrbio vive com este dilema. Acordar de madrugada, presunto do lado. O que me assusta é que o povo está ficando acostumado com essas cenas de horror, acostumados com o sofrimento e com a dor. E quem será o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final? E quem será o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final? Sim, mais um corpo estendido, mais um grito que não vai ser ouvido. E a conivência é que dá sustentação para que o exterminador se livre da acusação. E os jornais que não falam de um outro assunto, olho na primeira página e vejo um monte de defunto fazer notícia com a violência social. Eles acham isso certo, mas não me leve a mal. O jornal muitas vezes omite a verdade, em conjunto com a TV engana toda a sociedade. A noite no subúrbio me deixa assustado, mas eu digo, eu já estou acostumado a tropeçar em um presunto em qualquer esquina. Se você anda pela noite, essa será a sua sina. E quem será o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final? E quem será o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final? Esta é a história de um povo sofrido, um povo bom, paciente e oprimido, que tem seus filhos abandonados à própria sorte. Muitas vezes o fim deles é a morte. As suas filhas são levadas à prostituição. Essa é a nossa real situação, que de realeza ela não tem nada. Muitas vezes nosso grito é calado na porrada. Esse é o grito do gueto. Qualquer rua da cidade pode ser meu endereço. Se um dia pelas ruas você me encontrar, meu amigo, não vá se assustar. Meu nome é Gilmar, muito prazer. Eu quero ser seu amigo, você pode crer. Outro corpo na entrada da favela, uma mulher chorando, acendendo uma vela. E o exterminador cumpriu com seu papel, matou outra pessoa que foi para o céu. Porque o inferno é aqui, e o capeta e sua gangue, eles moram por aí, encapuzados, mascarados, muitas vezes fardados, transformando as ruas num lugar mal assombrado. O exterminador é o produtor dessa história que mais parece um filme de terror. E ele também é o artista principal desta história que começa quando uma vida chega ao final. corpo de um irmão. Julgado por uma lei suja e absurda, que além de surda, é cega e muda, e que não vai fazer nada para nos socorrer. Pois a lei não foi feita pra nos proteger. Alguém pode dizer que ele estava envolvido, mas eu digo que ele foi seduzido pelo inimigo. Capitalismo selvagem que põe água na boca com as suas imagens. Ninguém vai querer saber se esse nosso irmão teve acesso ao mínimo de informação, pra ao invés de ser bandido, ser um cidadão e não morrer naquela condição. Não. E eu não tenho mais lágrimas pra chorar. E quantos mais irmãos eu terei que enterrar? E eu vou perguntar, quando vai chegar a minha vez? Que essa pergunta fique na cabeça de vocês. Eu não sou bandido, nem estou envolvido, mas denunciar é o meu artigo. E por isso eu sou visto como um inimigo. Até quando essa situação vai durar? E quando é que eles vão se mancar? Mas não, eles não querem nem saber. Acham justo e certo ver a gente apodrecer dentro de uma prisão, ou estirado no chão com um tiro de pistola ou de bagulhão. Não. E as ruas estão sempre manchadas com o sangue das pessoas que foram executadas. E é muito fácil dizer, existem vários caminhos para se escolher. Essa teoria impressiona, só que na prática ela não funciona. É muito fácil não estar dentro da situação, ficar do lado de fora dando opinião. Enquanto nós aqui, assistindo tudo, vendo os nossos jovens não terem futuro, e ninguém vai nos tirar dessa situação. E se você denunciar, quem vai lhe dar proteção? Não. E não dá tempo nem de ser, de imaginar quem será o próximo a morrer e ter o seu retrato em um jornal. Um jeito de oficializar uma forma de lei pra nos exterminar. E pode acreditar, carrasco é que não vai faltar pra nos executar. Já existem tantos que não dá nem pra contar. E a justiça continua de olhos fechados pra não ter que ver que nós estamos sendo massacrados. Pois os olhos fechados é conveniente, o que os olhos não veem, o coração não sente. A pena de morte já está sendo aplicada todo dia e já é normal. Ser morto por um motivo banal, outro ser confundido com um marginal. Três foram executados dentro do próprio quintal, outro foi vingar o filho e teve um fim igual. A pena de morte não é oficial, mas está sempre presente no nosso local. Os poderosos estão ansiosos para implantar a pena de morte neste país. Isto é porque eles têm certeza de que só pobre é que vai ser punido. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, enquanto o povo vive abandonado, revirando lixo pra encontrar comida, sem acesso à educação e à cultura. E ninguém toma providência. Agora, pra má administração e pra corrupção não existe punição. Então preste atenção, meu irmão. Olho por olho, dente por dente, essa é a lei que governa a gente. E a maior violência que eu vou lhe falar é não ter o que comer nem aonde morar. Enquanto os porcos do poder não cumprirem com a sua obrigação, eles não poderão nos levar para a prisão. Pois a pena de morte negro e pobre, com certeza vai absorver os filhos dos nobres, pois o que mais acontece é a impunidade dos crimes que acontecem na alta sociedade. Se a vítima for negro, ninguém vai ligar, no dia seguinte não vai se ouvir nem mais falar. Será mais um caso sem solução, pois a vida de um negro não vale nem um tostão. Filhos da puta, assim eu vou chamar a todo negro e pobre que concordar com esta punição, com este castigo. Filhos da puta que jogam no time do inimigo, que não tem consciência, não percebe que o povo é a vítima da maior violência. Pena de morte, pena de morte, pra diminuir a nossa sorte. Pena de morte, pena de morte, pra diminuir a nossa sorte. Pena de morte, pena de morte, pra diminuir a nossa sorte. Pena de morte, pena de morte, pra diminuir a nossa sorte. Pena de morte, pena de morte, pra diminuir a nossa sorte. Pena de morte, pena de morte, pra diminuir a nossa sorte. Pena de morte, pena de morte. Ao invés de cantar, eu falo pra você, e só falo a verdade, doa quem doer. É a melhor forma de se expressar. inspiração pra mostrar tanta beleza. Que por trás daquilo tudo tem sofrimento e pobreza. Sempre o enredo é feito pra a quem está no camarote a observar. O dançarino satisfeito que gosta de se enganar. Você dança no som da Copa do Mundo. O cara é brasileiro, mas só por alguns segundos. Se o time perde, neguinho perde o amor pelo verde e amarelo, que é a nossa cor. Mas se o time ganha, a inflação aumenta. Não sei como o nosso povo aguenta. Vai por aí agora uma pá de anestesia pra evitar que você pense no seu dia a dia. Tem jogo clandestino, tem loteria estatal, federal e um montão de raspadinha. Eles proíbem, mas são os primeiros a quebrar. A lei que diz, é proibido jogar. E você, não se cansou de dançar? Porque eu ainda não, me cansei de falar. Anestesia, aqui tem demais. Cada um que escolha, que melhor lhe satisfaz. Tem TV, máquina de alienação, que manipula o resultado da eleição. Drogas, entorpecentes, que além de entorpecer, destrói a sua mente. Novelas, tem de toda qualidade. Elas falam de tudo, menos da verdade. Ensinam o jovem a usar crack e cocaína. O que devia ensinar, o sistema não ensina. Enquanto você fica dançando, os deputados, o próprio salário vão aumentando. Dance, dance sem parar. Não sei até quando você vai aguentar essa dança que espanta, anestesia e encanta. O problema é que nem todos participam dessa dança. Mas infelizmente quem não dança é minoria. Mesmo unidos não tem como acabar com essa folia. Esse balanço eu fiz pra ver você dançar, mas não com a intenção de te alienar. Muito pelo contrário, eu quero esclarecer. Porque só a verdade que um rap pode dizer. Dance, mas dance com a gente. Dance com os pés no chão, coreografia diferente. Não deixe que o sistema esvazie a sua mente. Esvazie a sua mente. Agora vamos dizer não. Vamos dizer não pra alienação. O povo vive alienado, enganado. E vamos agora dizer não. Não à alienação. Não sei o que se deu na sua mente. Era um garotinho que arrasava geral, cantando e dançando, não tinha ninguém igual. Eu sentia muita admiração por aquele neguinho que eu chamava de irmão. Era o orgulho da nossa raça, mas na cabeça dele eu não sei mais o que se passa. Será o sucesso ou insatisfação? Só sei que eu não posso mais o chamar de irmão. E a transformação, que foi gradativa, destruiu o cara que tinha minha estima. E o apodrecimento da sua consciência de raça o transformou num cara sem decência. Como é que pode o cara não se orgulhar de pertencer a uma raça que faz o mundo dançar? E sem falar no que o nosso povo construiu com o trabalho escravo, puta que pariu. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa gente que tem cabelo duro e não assume a sua mente. E eu vou perguntar, você vai entender quem é esse cara que tem mais que apodrecer? Assumiu a sua cor, com o passar do tempo, pra mim perdeu valor. Se pintou de branco, afinou o nariz, esticou o cabelo e diz que é feliz. Agora eu vou mostrar onde ele sente mais dor. Quero ver ele mudar o seu próprio interior. Não é só na cor da pele que está a negritude, está na alma e também nas atitudes. Sou negro e me orgulho da minha aparência. Vivo minha vida com moral e decência. E a minha descendência, eu vou contar a história de um povo que cansou de apanhar. Eu não sou melhor, não, mas nem pior. E quero cada vez ter um desempenho melhor. E também não vou dar nenhum motivo pra ouvir ninguém ver piadinha comigo. E eu ainda não consigo entender. entender. Na guerra negro e desistiu de ser. Os brancos verdadeiros não vão aceitar ele. Os verdadeiros negros vão querer distância dele. Ele não quis ser negro, branco não pode ser. Agora eu quero ver que cor ele vai ter. Não quis ser negro, branco não pode ser. Agora eu quero ver que cor que ele vai ter. Uma mulher qualquer paria. O frio da cidade congelou o coração daquele indigente que nasceu sem condição. Na favela ele aprendeu a lei da sobrevivência, que das ruas da cidade vinha a subsistência. E a não contar com o sistema que não dá assistência aos que vivem à margem desse sistema em decadência. Mas não são palavras belas que vão contar pra uma criança abandonada o que é viver sem lar. Seu pai, ele nunca conheceu. Sua mãe, com vários homens viveu. Na calçada de uma loja ele encontrava diversão, no brilho e na magia da televisão. Uma boca e um beijinho lhe pergunta: quem quer pão? Mentiras e um monte de falsidades que enganam pessoas de todas as idades. E num sinal eletrônico o sonho se desfazia, e numa nave acabava a anestesia. Chegava a hora de encarar a realidade, de arrancar subsistência das ruas da cidade. Era um dia da caça, outro do caçador. Um dia ele comia, no outro era dor. E o menino, que já era um rapaz, que se achava muito esperto e não queria sofrer mais, em altas paradas resolveu se envolver. No meio das gangues começou a aparecer. Ficou conhecido como Menino Mal. Aquele caminho tinha um breve final. Os cachorros do sistema eram os donos da verdade. Vendiam pro menino a sua própria liberdade. Era o acerto que ele tinha que fazer com os cachorros do sistema pra poder livre viver. Era um acerto atrás do outro, pois os homens da lei não se conformam com um pouco. Quando a grana era pouca, era induzido a roubar pra sua própria liberdade ele comprar. Mas certo dia resolveu dar um balão e mudar de vez toda aquela situação. E com a grana do acerto que ele tinha que fazer, ele resolveu desaparecer. Um sistema policial que engrossa seu salário, acharcando o marginal. Então, deu-se início à parada. A vida do jovem já não valia mais nada. As ruas da cidade já não davam segurança. Escondido na favela, ele vivia de lembranças dos tempos em que vendia coisas no sinal. Antes de ser chamado Menino Mal, as lágrimas nos olhos desciam pelo rosto. Então ele já se encontrava disposto a encarar o fato e a realidade de frente, e encarar também os homens com unhas e dentes. E as ruas da cidade ele voltou a frequentar, e a sua antiga gangue a liderar. Todo canto da cidade ouvia-se o nome daquele rapaz que já era quase homem. E as lágrimas nos olhos voltavam a rolar. De jeito nenhum ele iria se entregar. Chegava a hora da fatalidade e aplaudia de pé toda a sociedade, pois aquela história chegava ao final nas páginas de um jornal policial. Em um canto da cidade foi encontrado o corpo de um jovem algemado, que depois de resistir à prisão foi executado sem compaixão. Só que essa história continua, porque vários meninos ainda estão soltos pelas ruas. Se os donos do sistema não tomarem providência e derem esses meninos uma vida com decência, você pode crer no que eu vou lhe dizer. Bom coração, eles não vão ter. Trocar cocaína por alimento pra diminuir o sofrimento. Sem casa, sem comida, sem direito à educação, dificilmente eles vão ter bom coração. Sem casa, sem comida, sem direito à educação, dificilmente eles vão ter bom coração. Meu DJ é um cara legal. Na batida do rap ele levanta o astral. Dá seu show em qualquer esquina da cidade, pra que eu possa mostrar a nossa realidade. Mas agora eu não vou falar do meu trabalho. Se falar, falo baixinho, pois senão eu atrapalho o trabalho de um DJ que tem muita inspiração, que com dois discos na mão ele incrementa o nosso som. Vai, DJ. Vai, DJ. Meu DJ faz um trabalho que me fascina. Se você quer aprender, pode crer, e te ensina. Pode crer, o meu DJ não esconde o jogo. Se você não acredita, então veja a demonstração. Vai, DJ. Vai, DJ. Meu DJ faz o seu trabalho na rua. Se você não gosta disso, então fique na sua. Ele gera condições pra eu poder falar, porque nenhum instrumento eu sei tocar. O rap é um lance diferente, música falada, break, dança alucinante das ruas e calçadas. Agora eu vou falar o nome desse DJ. O nome dele é Geraldo, o apelido é de LJ. E me acho no direito de me apresentar. Vou dizer o meu nome é Gilmar, mas carinhosamente pode me chamar de Gil. Sou um dos vírus que introduz o rap no Brasil. Vai, DJ. Vai, DJ. Meu DJ, ele arrebenta com o funk. Se você gosta de porrada, meu amigo, então se mande. O hip hop é um movimento que tem ideologia, que alerta do sofrimento dos nossos dias. E não me pergunte, porque a resposta eu já sei. Quem gera condições pro meu trabalho é o DJ. Porque eu não sei tocar nenhum instrumento, mas o DJ com seu trabalho e eu com argumento, falando do sofrimento dos cantos da cidade. Não perdemos tempo pra falar banalidades. As críticas virão de qualquer jeito, porém negativas, eu digo que é despeito. Porque não perdemos tempo pra falar banalidades. Então eu lamento se eles não gostam da verdade. Vai, DJ. Vai, DJ. Agora eu vou terminar com essa falação. E tenho certeza que você viu que o meu DJ é bom. Então acredite no que esse rapper diz. O prazer desse DJ é ver você feliz. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ.